jogo. Não foi a gente ver depois. Não foi outra vez ser um com uma a mais. Foi perigoso, porque foi assim pros dois. Na vontade de ficar, sair e voltar de novo. Há mais de mil razões por trás de se dar e de se ter. Não foi sem medo, não foi apenas por prazer. Não foi outra vez dizer que foi demais. Foi cuidadoso, foi com louca obsessão que chegamos ao final, no final da canção, que a gente nem ouviu tocar. Foi além da sedução. Sedução.